assumido. Respeite meu espaço, sai pra lá, palhaço. Sou um não bomba, cuidado com o estilhaço. Tenha medo de mim, pois eu sou bem assim. Ignorância é flor da pele, não confia em mim. Eu me conheço, não vale um terço. Nunca subo nessa vida, eu sempre desço. Andei com Hitler, ele arrebentou. Sou o PM que devora o trabalhador. Eu sou a bala de borracha que se transforma em aço. Lá na frente eu vou fazer o regaço. Eu sou a mente do reverendo Moon. Na minha seita não sobra mais nenhum. Não sou a mosca da sopa, eu não dou mole. Sou a comida estragada que o pobre engole. Eu tô na rua, tô em casa, em qualquer lugar. Se você precisar de mim é só chamar. Tô pro que der e vier, pra mim tudo normal. Ha ha ha!